ensinando a ele como ser sensível. Querida Julie, o correio está lento esses dias, mas ainda tenho esperança de que você receba esta carta antes de partir para o acampamento do Dia da Memória, pois creio ter me expressado mal na carta que enviei mais cedo. Se bem me lembro, terminei dizendo que vocês devem ensinar um ao outro a enxergar melhor. Incomoda-me a palavra ensinar, pois se considerar professora de Michael, poderia ser catastrófico para o casamento de vocês. A essa altura, você já percebeu que a vida matrimonial é realmente uma escola para o caráter. No entanto, o grande professor no casamento é o amor, não alguém do casal disfarçado de professor escolar. Ame Michael e o ajude a amar você. Jamais, porém, se considere professora do seu marido ou pense que é a missão de sua vida modificá-lo, corrigi-lo, aprimorá-lo ou educá-lo. Não quero dizer que não deva fazer críticas. Recomendo que não se coloque em uma posição superior a ele, como sua professora ou vice-versa, pois isso destruiria a preciosa igualdade que possibilita o amor conjugal e representaria o início da deterioração do casamento de vocês. Tenho-os sempre em meus pensamentos e em minhas orações. Lily.